Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h aqui na Gaivota FM. Tudo bem, agora 6h07, um ótimo início de noite para você sintonizado aqui no 104.9. Essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos chegando para mais um Espaço Local. Eu sou o Jabrum, acompanho você até as 7 da noite. Já sabe, o programa Espaço Local é um programa dedicado à música local de Ubatuba. Para você que acredita no seu som, compõe, tem banda. E aqui é o canal para você poder amplificar o seu som. E hoje um Espaço Local aí, em clima de festa, já que no próximo sábado, no Blues on the Rock, estaremos aí dentro das comemorações de 12 anos da Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Um Espaço Local mais que especial num sábado, né? Já que a priori ele costuma ser sempre no última quinta-feira de cada mês. Dessa vez a gente fez diferente. A gente já vai chamar todo mundo pra festa. E seremos em três bandas dessa vez, começando, abrindo a festa com Bruno Bastos, mandando o seu rock and roll de primeiríssima. Depois vem o The Kixutes, em forma de banda, né? Pra quem conhece ali, com o Jota Punk e o André, só um duo, na verdade, aí teremos uma banda. E depois a banda Instituto Central, mandando aquele bom e velho classic rock pra você. Mas hoje aqui no Espaço Local, vamos fazer aqui uma brincadeira pra chamar sua atenção aí pro próximo quarto, pra próxima... próximo sábado no Blues on the Rocks, para você ir na festa. Mas hoje vamos trocar uma ideia aqui com o Bruno, o Jota Punk está aqui representando o Kixutes, o Ronnie Hall, batera, que vai estar tocando nas duas bandas, multifacetado. Seja muito bem-vindo, meu caro Bruno Bastos, tudo bem, cara? Tudo bom, boa noite, Bruno. Tudo certo. Obrigado pela oportunidade aí de participar da festa aí da Rádio Gaivota. Isso aí, hein, meu? Que legal, hein? Dessa vez a gente tá fazendo um encontro Espaço Local diferente, né? Já que é sempre no final de cada mês, numa quinta-feira, numa coisa mais só com duas bandas. Dessa vez a gente vai fazer uma festa mesmo, hein? Vai ser uma festa muito louca, né? Rock anos 80, hard rock, blues. Isso aí, blues. Estou ansioso. Rock. Isso aí, o que a gente pode esperar de vocês lá? Você vai chegar com a sua banda lá? Eu vou estar tocando com o Rony Rock, né? Na bateria, sim. O Flávio Geleia no contrabaixo. Sim. Eu na voz, guitarra e violão. Estaremos tocando ali músicas covers. Sim. Cazuza, Raul Seixas, certo. Até Celi Campelo de Taubaté. Oh, que bacana, e hein, algumas músicas autorais ali. Oh, isso é o principal. Você vai fazer a vez do som autoral, ali, representando legal realmente o Espaço Local. Já que o nosso amigo Punker, né? A gente vai para um outro caminho. Manda aí um salve para a galera Punker. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui é Jota, mano. Beleza? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então a gente pode esperar aí um sonzeiro aí pro sábado lá no Blues. Boa, com certeza, mano. Vamos fazer a galera quebrar tudo lá. Ah, esse é o jeito, hein? Aí, Rony, dá aquele salve pra galera aí, você que vai ser o batera das duas bandas, né? Boa noite, segunda vez aqui na Gaivota. Aí, legal, hein? Rony! Sábado vai ser da hora, cola lá. Vai ser muito rock and roll, até as tantas. Até boa noite, Bruno. Até as tantas, isso mesmo. Hein? Seja muito bem-vindo aqui. Valeu. Novamente, né? Lembro que a gente estava conversando lá no início, né? Você chegou aqui meio nervoso, queria dar entrevista na rádio, viu? Faz parte. Agora... ainda estou nervoso. Estou... tranquilo, cara. Mas é isso mesmo. É assim mesmo, mas estou mais à vontade aqui. Muito obrigado. Sim, mas é essa a intenção mesmo. Eu estava até falando para você outro dia que a Rádio Gaivota sempre foi minha influência musical, né? Sempre tocou todos os sons. Você falou isso com o pessoal. Qual que é a sua influência musical? É o Rádio Gaivota. Ouve a Rádio Gaivota, você sabe que eu gosto. É, tá certo. Então, graças a Deus hoje eu toco aqui, né? Que tá bom. Aí a dica, então. Então eu vou passar para vocês aí a agenda musical do Blues on the Rocks, que é o nosso apoiador cultural aqui do programa Espaço Local. Amanhã, quinta-feira, Edu Souza no Momento Acústico, com o melhor do rock, rockabilly, blues. Tem Bandits na sexta-feira com rock and roll e classic rock. E sabadão, festa de 12 anos da Rádio Gaivota FM. Festa Espaço Local com Bruno Bastos, The Kixutes e Instituto Central. Vamos abrir a primeira sequência de som aí com sons do Bruno Bastos. provavelmente será uma dessas, ele vai tocar lá no Blues com certeza. Não Me Faça Chorar e Passarinhos, esse é o Espaço Local. Espaço Local. Passarinho pousa, ah, na minha cabeça não tenho culpa. Tô fazendo ninho, sou culpado. Violeta não me ama. Não vou amá-la, não vou amá-la. espaço local. Eu não sabia que eu sabia que eu tinha um tesouro enterrado em mim. Imaginando e me libertando. Mulher maluca, vai pra Zona Norte. Mulher maluca, em cima do poste. Será que era ela? Tudo acontece com meu pensamento. Sabedoria é saber não saber. Sábios ficam observando. Mulher maluca, vai pra Zona Norte. Mulher maluca, em cima do poste. Mulher maluca, até parece minha mãe. Mulher maluca, é minha namorada. Será que era ela? Au! Te mostrei do passado e do agora. Amanhã saberei se é verdade. Mulher maluca, vai pra Zona Norte. Mulher maluca, em cima do poste. Será que era ela? Tudo acontece com meu pensamento. Sabedoria é saber não saber. Sábios ficam observando. Mulher maluca, vai pra Zona Norte. Mulher maluca, em cima do poste. Mulher maluca, até parece minha mãe. Mulher maluca, é minha namorada. Será que era ela? Au! Espaço local. Mais ou menos por aí, né? Chama-se duplo clique. 6:20, o programa Espaço Local, hoje com Bruno Bastos, o representante da batera das duas bandas, o Rony Rock e o J Punk. Que também tem uma banda punk, né? Isso ficou para um outro momento, senão... Não vou perguntar o que tem no cachimbo. Ó, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Ó, fizemos a primeira entrada aí com os sons do Bruno Bastos, Não Me Faça Chorar, música que você já escuta na programação da rádio. Passarinhos 2 e também Será Que Era Ela. A gente pode contar com esses sons lá no sábado, então, meu caro amigo Bruno? Com certeza. A música Não Me Faça Chorar e Passarinhos está no repertório. Ah, sim. Estamos pensando aqui se a Será Que Era Ela vai entrar ainda mais. Por que não? Fica à vontade, cara. Vamos colocar um. Banda, tudo covers. Fica muito bacana, hein? Lembrando, hein? Nesse sabadão aí, festa de 12 anos da Rádio Gaivota FM. Uma festa especial do Espaço Local com Bruno Bastos, Dick Schutz, o melhor da década de 80, e Instituto Central. Lembrando, a agenda musical do Blues começa amanhã, quinta-feira, com Edu Souza no acústico. Tem Bandits, banda, na sexta-feira, com Rock and Roll e Classic Rock. Então vamos mais som, então, já que o Kixutes, né, na verdade, é uma banda de covers, né? Então ela foge um pouco o propósito, mas vamos aqui colocar um som, então, nacional. Vou escolher aqui um Legião Urbana e um Ira, pode ser? Com certeza. Tempo Perdido, Envelheço na Cidade. Adoramos. Aí, então, o Espaço Local... Agora com o melhor do rock 80. Todos os

abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Espaço local. Espaço local. Rock the cradle of love. Rock the cradle of love. local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita. Esse aqui é o programa Espaço Local, mas você estava escutando Billy Idol, The Cure, Ira? Tranquilo. Tranquilo. Isso aqui é justamente para festa, já que a banda The Quixutes é uma banda que só toca, só uma banda que tem som próprio, né? Não é isso mesmo, meu caro J-Punk? Exatamente, isso mesmo. Então a gente fez aqui, não que você vá ouvir essas músicas, não, é a banda, tem a ver com a época, década de 80 tem lados, né? De uma aura, né? Isso, uma aura por trás, sem dúvida. Tempo. Escutei já comentários que, pô, legal, que chutes vai estar lá o nosso querido amigo Evandro Turati, o nosso fotógrafo oficial da cena musical de Ubatuba, tá? Esse aquele é salve pro Evandro, que hora do The Quixutes tá lá no sábado com banda e também o Bruno Bassi. Ele falou, não, legal, cara, ver os caras com banda é outra pegada. E segundo, a melhor fase da música é a década de 80. Concordo com ele, cara. Então, eu falei, ele é muito fã de Iron Maiden, de umas coisas assim. Sim. Logicamente, década de 80 tem tudo a ver com isso. Eu gosto da década de 80 pela questão, assim, além daquela musicalidade, aquela mistura que foi, né, que mistrônica. Teve aquele auge do New Wave, né? Que foi uma coisa que chegou meio nova, foi o pós... Aquilo. Sim, verdade, verdade. Só que o New Wave acabou indo pra aquela onda mais colorida, né? Sim. Saíram daquela coisa de protesto. Teve várias vertentes, assim, com a própria... Isso, várias vertentes. O próprio punk rock teve a vertente que era uma coisa mais artística, assim, tal, com dança. E teve a vertente que era como se fosse o pop de hoje, né? Sim, sem dúvida. Pop e tal, pra vender... E se a gente for analisar... A década de 80 foi um boom do rock nacional, sim, né? Se a gente for pegar hoje, de 70 tinha uma coisa mais caracolhados, era aquela coisa bem mais voltada pro rock and roll, né? Até a psicodelia também, né? Psicodelia, o Mutante, aquela coisa toda. Mas daí, na década de 80, teve aquele, né, as guitarras distorcidas, acrescentar que deu um rumo musical aí para vários lados, né? Desde do rock and roll, do classic rock, todo mundo foi... E se eu não me engano, assim, quem começou com essa mistura, assim, do New Wave, acho que foi até o Titãs. Sim, okay. Aquele lance de performance, sim, maneira de se vestir. Sim. E as letras, né, chegando com um contexto diferente, né? Aquela coisa rimada, bonitinha, você já via já uma brincadeira com as palavras. Antunes, né? Sim, eles já tem um alicerce muito forte, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Ira, Capital, isso. E legal que cada um... Nessas bandas eles seguem cada um tem uma linha bem... Uma linha, né? Não se misturar, você não ficar aquela coisa, o Paralamas é tudo igual, não tem. E hoje em dia a gente repara que a gente tá vivendo mais numa mesmice, tá todo mundo parecendo igual. Que eu até falei outra vez, cara, que não é que eu acho que hoje a música, pelo menos nacional, até um pouco da internacional também, da música mundial, não é que ficou ruim. A questão é que as bandas que realmente fazem diferença, que você, escuta e cara, isso é muito legal... Diminuíram muito, cara. Diminuíram mesmo. Você não vê aquela... as vertentes mesmo aparecendo. Sim, você vê ali tudo rock, pop rock. Aí tem aquela vertente ou é romântico ou é mais pro punk. Mas fica tudo meio perdido, sim, né? Sim, meio que rotulado, assim. É, verdade. É, como se fosse um supermercado. Você vai lá, quer a sessão de caso enlatado, sessão de enlatado. O enlatado. É meio assim, você olha pra cá, isso aqui é tudo, essa dessa vertente. E eu me lembro, porque eu vivi um pouco a década de 80, né? Então eu me lembro também que naquela época teve muita crítica também. Eu lembro que os caras estavam passando uma fase, né, das coisas e tal. E tava surgindo novas. E teve um primeiro momento que o pessoal não gostou dessa coisa do sintetizador, de mulher nas bandas. Como disse, B-52, tem tantas bandas. Sigurds o próprio The Cure, Sigurds and the Banshees também. Mas o Sigurds and the Banshees já vem de punk, ali, da década de 70, né? Mas o auge mesmo deles foi na década de 80, né? O Sigurds você tem 70 anos. Teve a primeira formação com o Sid Vicious na bateria. Isso, olha só, pra você ver. E a gente pode também esperar uns Ramones, né? Vamos trazer pra esse lado mais... Não vai faltar nunca. Não, né? Então, pra você que é fã de Ramones, então fique ligado aí. Sabadão na nossa festa. Antes de a gente tocar mais um som aqui com o Bruno Basco, vamos dar mais duas dele aqui. Vamos antes só lembrar vocês o que vai estar rolando nesse sábado lá no Blues. Yeah! imediatos, no sábado, lá no Blues on the Rocks, Espaço Local, com Kixutes, Bruno Bastos e Instituto Central. Comemoração da Gaivota FM, a sua rádio. E perca 29 de agosto no Blues on the Rocks. Você sabe, ali na Avenida Chico Santos 16, Instituto Central. Então tá aí a nossa chamada, o nosso convite pra você aí, ouvinte da Rádio Gaivota, a fim de se divertir, quer conhecer as bandas que passam aqui pela nossa programação. Lembrando, o Espaço Local, toda quarta-feira, a partir das 18h, tem o Momento Espaço Local, que é o som das bandas ao longo da nossa programação. E uma vez por mês, lá no Blues on the Rocks, no palco do Blues on the Rocks, o programa tomando forma, né? Aí você pode conhecer os rapazes das bandas e realmente prestigiar o ao vivo, né? Nós realmente defendemos o som próprio, mas estamos no contexto de festa. Lembrando, na agenda musical do Blues on the Rocks, amanhã, começando com Edu Souza, acústico com o melhor de Bowie e também rockabilly, Bandits com rock and roll e classic rock na sexta, e a nossa festa, festa de 12 anos da Rádio Gaivota FM, com Espaço Local especial com Bruno Bastos, The Kixutes e Instituto Central. Vamos com mais duas do Bruno Bastos, agora Nuvens Negras, depois a gente repete a Não Me Faça Chorar. Gosto muito desse som. Esse é o programa Espaço Local. Nuvens negras de incredulidade não me deixam verdade. O escuro parece nunca acabar. Nuvens negras de incredulidade não me deixam ver a verdade. O escuro parece nunca acabar. Então eu me lembro, então eu me... Só eu posso iluminar. Então eu me lembro e só eu posso iluminar. Será que as coisas são como estão? Será que está? Não aguento mais. Essa visão não me satisfaz. Creio no que eu não vejo, o céu a limpar, o escuro ainda não acabou. O escuro ainda então eu me lembro, então eu me lembro que só eu posso iluminar. Então eu me lembro que só eu posso iluminar. Será que as coisas são aqui estão no lugar? Não aguento mais. Essa visão não me satisfaz. Thank you. Espaço Local. Para você que tá ligando o rádio nesse instante, esse é o programa Espaço Local, toda quarta. Para você entrar em contato com a gente, pelo que você quer ver ele sendo divulgado aqui, que é / Espaço Local, se preferir, Gaivota FM. Tem a nossa fanpage também, deixa uma mensagem pra gente no gaivota.br. Ou se preferir, liga aqui no estúdio da Rádio Gaivota, 3833-5550. Lembrando também, o apoio cultural fica por conta do Blues on the Rocks, e eu vou passar já também novamente a agenda musical do Blues on the Rocks, e do Souls amanhã, Bandits na sexta e festa da Rádio Gaivota FM no sábado com Bruno Bastos, Dick Schultz, Instituto Central. Fechamos aí com mais duas aí do Bruno, primeiro Nuvens Negras e depois, novamente, Não Me Faça Chorar, que eu acho que é o seu grande hit. Pelo menos foi o que virou aqui na. Sim, essa aí é que pegou, né? Já tem um bom tempo, o Jota conhece, sim, o Rony conhece, sim, mais de 10 dúvida. Anos tocando nos bares, e quando a galera ouve também fica na cabeça, né? Sim, a intenção sim. É essa. Ela tem uma pegada bem visceral do rock. Essa Nuvens Negras, a gente vai entrar em estúdio o mais breve possível ali no American Music de novo pra gravar, sim, gravar beleza, ela também. Beleza. Um abração pro Júnior e pro Fofão lá da América Music. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui rápido, meio que improvisado, principalmente pro Kixutes, mas valeu. É sempre muito bom estar trocando ideia com os músicos de Ubatuba. A gente gosta pra caramba também. A gente gosta de vir aqui encher o saco, tá certo. Falar de música. Claro, mas isso é o melhor de tudo. O legal é o bate-papo, não é aquela coisa formal. Então, qual foi a sua primeira influência? Não, porque eu sou... Zé Dão, só vou fazer uma pergunta então fora. Então, e o Pérolas, como é que tá? Estamos firme e forte, cara. Firme e forte, compondo, novos sons. Compondo sempre. Amanhã tem ensaio de novo, a gente vai já. Legal. Tem mais uns três aí, tá saindo. Em breve vamos tentar agora gravar as músicas novas, né? Um abraço aí a todo o resto da banda. Pro Vandré, pro Max, pro Pabro. Amanhã estão lá pra beber mais umas, hein, pessoal? Figuraço. E já fica já no ar, então. Assim que já tiver sons novos aí gravado, a gente já marca um... aquele bate-papo de sempre aqui nessa quarta-feira. É, aquele bate-papo que todo mundo gosta. Sim, sem dúvida. Cerveja não vai faltar nunca, né? Tá certo. Banda punk, né, meu? Se não tiver... O estúdio vai ficar cheio de cerveja. É o combustível. Rony, meu caro, então sabadão, então, esperamos você em dose dupla lá, então. Vai ser uma honra tocar com o Bruno Bastos e banda. Isso. Com o Kixutes e também assistir depois o Instituto Central pela primeira vez. Opa, valeu, cara. Vai ser da hora. Uma honra mesmo. Eu tô contando que esse sábado vai ser uma festa mesmo, viu? Vamos curtir. E eu espero vocês até lá. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Saideira nossa que vai ficar por conta da música do Alan de Moura, que é o guitarrista do Instituto Central. E a música que a gente toca, que na cara é a nossa música, né? É o Retratos da Rua. E com isso a gente encerra a nossa programação. A gente tá de volta na próxima quarta-feira. Se der tudo certo, eu acho que vai vir um Jean Praeira aqui, hein? Estamos devendo. Esse aí é bom, hein? Então, até... sabadão, tá? Tem lá o Blues on the Rocks, festa, e até a próxima quarta-feira. Um valeu, um beijo e tchau. Na sequência, a voz do Brasil. Meu patrão, vamos dar um trato no caramba. Preciso de grana pro meu ramo. Hoje eu tenho que me alimentar. Meu patrão, deixa eu tomar conta do seu carro. Libera aí o tapa em seu cigarro. Eu não tenho nem o que fumar. Aperto, tenho fome. Sei o que é certo, tenho nome. Enquanto os outros fumam, nós eu tô aqui querendo trabalhar. Sou retrato da rua, ganho o meu pão. A minha vida é crua, não tenho patrão. Se trago assim com seu dinheiro, é como eu faço pra me sustentar. Meu patrão, quando puder me traga uma roupa, com tudo que me veste é coisa pouca. Se não te serve, dá pra mim que eu vou usar. Meu patrão, tô sempre por aqui, vê se não some. Desde peça eu tenho fome. Conto com você pra me ajudar. Eu tenho a boca aberta, eu tenho fome. Mas sei o que é certo, eu tenho nome. Enquanto os outros fumam, nó, eu tô aqui querendo trabalhar. Sorrio na toda rua, ganho o meu pão. Na minha vida é cru, eu não tenho patrão. Se nada tem com seu dinheiro, como eu faço pra me sustentar? Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM.